3895, cópia. 3895, cópia. Guarulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, Leda, Motiva, via Upperzulu 10, Piraí, Umbade, Upperzulu 44, Pagog. 5572, responder, controle 120, decimal 8. Corrida forte estabilizada, Cascavel. Tá, Vitor, tá no visual com o campo? Tá, Vitor, tá no visual com o campo. Torre 118, decimal 95. 4295, bom dia. Charge, Papai Noel Bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, boa tarde. Autorizado para seguir sinal 17. Confirmando 9140 graus, 17 nós. Solicita a cabeceira 35. Negativo, 17 mesmo, Bravo, Vitor Tango. Sente autorizado o sinal, então reporte quando na final, Bravo, Vitor Tango. Reporte quando na final, 17, Bravo, Vitor Tango. Cascavel. Cascavel 1-1, completa o procedimento, aguarda a transferência de comunicação. Completa e aguarda, Cascavel. Polos 36, direito no 219. 219. Salve Salvador, Chané 62. Gente, 6203, aguarde esperar a cópia preparando a subida da El e Lirumi. Da El e Lirumi agora. Salve Chané 62. 6255 com você, taxi Alfa Repórter 110. Alfa Repórter 110. Tratamos de ponto no 7, o vento no 50 graus, com 5 nós. Gente, eu estou usando o 7, vai ser trabalho, agora vai ser tanto. Cascavel 1-1 na torre, 1-1-8, decimal 95. 118, 95, boa. Bravo, Sérgio. 7, chame centro equipe, frequência 1251. 251, obrigado. Claro, bravo, café, obrigado. Torre, bom dia, Cascavel, 1-1, QLS. Cascavel 1-1, bom dia, continua a aproximação, guardando autorização de pouso no zero. Continua aguardando, Cascavel. Visual com a pista, Cascavel. O Bravo se acerta, só confirma, vai realizar pouso e encerra o Whisky Delta Lima ou sobrevoo? É pouso, cara. Gente, então reporta só o controlado, apenas o número 9 postar ele externo a reportar. Tá, gente. Segue na sua escuta ou chama o controle? Mantém minha escuta. Na sua escuta, vai reportar no visual controle. Cascavel 1-1, livre pouso na pista 1-0, o vento é 1-9-0 graus, 5-4 nós. Livre pouso na 1-0, Cascavel 1-1. Gravitação, solo suas 3-9, confirmando bata. Livre backtrack até a bata, Bravo Vitor Tango. 0,8. Litoral Sul de Salvador, reporte visual com o local de pouso. Frequência livre funcionar, Bravo, Vitor Tango. Provavelmente. Cascavel, solo foi aos 4-3, Ribeira na esquerda, faixa militar, frequência livre, funcionar. Ribeira na esquerda, faixa militar, Cascavel. Salvador, Santos 295, acionado com 225 a bordo, 4 horas e 10, alguém no conflito. Comunicado 1, 2, 5? 2, 2, 5. 2850, taxa direita via Índia, contra a espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 08, bom voo. 2950, obrigado. João 07, aguardação no instante para decolagem, confirmando já acionado. Teste 301 inicialmente, para o A Norte, para o Guardião 07, aguardação no instante. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, prossiga. Serra Luiz da Palinha, agora Serra Índia com Índia, está com onde com a porta? Serra Serra, 510, autorizado para direto de Serra Índia com Índia, reporte visual. Para direto, muito grato, senhora, vai reportar visual, o braço Serra Serra. Verifique só com quem, por gentileza, o comandante. Comandante Dourado, Guardião 07, livre de decolagem, vento 140 graus, com 5 nós. Guardião 07, 500 pés, aciona 17. Seu coordenado está autorizado a sair na radial 301, aguardando transferência, guardião. Oi, bom dia, 3895, tá? Cano 3895, bom dia, linha mantendo zero. Sim, mantendo zero. Livre decolagem, vento 150 graus, com 5 nós. A linha decola no 0395. Fora do solo, guardião 07. Eu bateu 07. Oi, guardião fora do solo. Guardião 07, decolado ao 50, agora com controle 120 decimal 8, inicialmente mantém a proa ok devido ao tráfego 500 pés. Reporta visual começo com controle 1208. Bem, só manter a presente proa, vai chamar o controle. Controle, o guardião 07. Avião 07, direto Lençóis Reporte, para início da travessia da Baía de Todos os Santos. A gente vai chamar cruzando a Baía de Todos os Santos. Está estimando agora em 1 hora e 30 o pouso em Lençóis. Guardião 07, forma um helicóptero agora 12 horas, 5 milhas, um Romeu 66, reporte e quando visão. Está visual, braço. Guardião 07, já anotei seu estimado de pouso em mais 1 hora e 30, ao 1620. Afirmo. Helicóptero da Polícia Militar à sua direita, 3 horas, 3 milhas. Um Eco Charlie 35. Tráfico, Bravo CRCR, já está visual com frequência livre para auto-coordenação e pouso. Frequência livre, muito grato, senhora. O Bravo CRCR. Boa tarde, Bruno 962. Bruno 962, boa tarde, senhora. Identificação, voo e Mari. Em Mari, intercepta a via chegada. Desce e mantenha nível de voo 050. Mantenha 050 com o Anomar e já está chegada quando você voar, está seu. Padrão 07 vai manter 500 pés até Lençóis? Vai manter 1000 pés, AGL. São pés, Guardião 07. Índia 295, 908, estou 950, obrigado. Controle de Salvador 3895 da Oceania, colocou Ronald, direita 3000. Matamos o Lu Delta Uniforme, prossiga. Zulu, Delta Uniforme, pouso final em Salvador. Gente, Zulu, Delta Uniforme, via corredores visuais de Salvador, 1.510. Ingresse, corredor Vera Cruz, Paripe, após Interlagos. Reporte visual com o campo. Zulu, Delta Uniforme. Controle de Salvador, o TAN 3895, passa 4500, da EL-LEDA. 3895, boa tarde, contato radar, subovia da EL para nível de voo 340. Passa 340, passa 3895. O Delta Uniforme, qual altitude você está mantendo? Guardião 07, ciente, considero o seu pouso ao 1620. Presente tem frequência livre para auto-coordenação. Linha de colada sistema 0, vento 1,60 graus, com meia dúzia de nós. Linha de colada 0, gol 9556. Avião 2 autorizado para ITAP após Itapetuna e descida para o 050. Itapetuna, 050, com a nota. negativo, ajuste de altímetro 1008. Confira com 2 milhas que está fácil. Sim, confira com 2 milhas que está fácil. Você pode sobrevoar? Isso, cruzou o Zulu Delta Uniforme. November, Serra November, para Serra November, Serra November. Decolagem da Inremar, 500 pés, comproa UIS. Transponder 0112, controle 120, decima 8. Desaborda, acionamento táxi, decolagem com a torre, 118, decima 195. Posição do hotel de transponder para 0116. Padrão de um dia, seu voo 956, decola agora. Tenha contato radar, suba via saída da EL para nível de voo 360. Via da EL para 360, voo 956. Sul Delta Uniforme, faça um cheque para transponder. Cinco, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251. Salvador, bom dia, o azul 4463, informação óbvia, autorização ideal, 2 a 3. Azul 4463, filial 5200 autorizando. Decolagem da 1 a 0, curva à direita, vestida subida da El Coral. Transponder 5015, controle 120, decima 8. El 200 autorizando, conforme rota decolagem da curva à direita da El, transição coral 5015. Transponder 208, controle. Com azul 4463, mano 63, posição 3. Aqui 463, cruzamento correto, sem terapia de fundamento. Chama, manda para o azul 4463. Na 962, desce inicialmente até 3 mil pés, informa um tráfego na sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao nordeste, mantendo 1.500 pés. Romeu Vitor, 1.90. Patango Zulu Delta Uniforme, ainda negativo contato radar. Acione código transponder 0202. Acionado, 0202, transponder. Vai checar novamente o transponder Zulu Delta Uniforme. Jogou 790, está com 082, 202, a bordo, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9962, desça para 2000 pés, ajuste na 098, autorizado no procedimento INS-78, da pistão na 0, reporte estabilizado. Seja o teste precisante, reporte estabilizado com 962. Com 1556, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.95. 351-3395, obrigado. Hotel Romeu, Hotel Romeu Golfo, prefiro. Lindo, tráfico reportar, Hotel Romeu Golfo, reporta fora do solo. Autorizado para o Chiveca, com a aeronave da Golfa, para a retaguarda. Hotel Romeu Golfo, agora controle 120.8, fica colado 03. Série controle, hotel retorno, hotel Magoa. Controle, Papa Romeu, hotel Magoa. Papa Romeu, hotel Romeu Golfo, prossiga. Decolado animais da Control Whisky 500 pés, sem interferência EQA10 para sobrevoo cidade baixa. Papá Romeu, Hotel Romeu Golfo, ciente em condições visuais, 500 pés, ajuste na 098, na escuta do controle de Salvador. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 10 milhas, correção 11 milhas, como Nordeste, mantendo no 1.500 pés no corredor Veracruz, Romeu 4. Correção, Romeu Vita 10. Mas as condições visuais escuta permanente não vai interferir com o estão no zero nem com a outra aeronave. Roda o negócio. Então, meu Golfo informa o tráfego adicional, um Boeing C37 na final da 10. Não vai interferir com o mesmo, roda o negócio. Meia via chegada Mares, desça até o nível de voo 060. Ajuste na 098. Autorizado de TAP, TAM 3216. Autorizado, 1962, estabilizado. Temos estabilizado, 1962. Até o final do procedimento ILS-X-Ray, chame torre 118.95. 0195, graças. Boa tarde, 1962. Sinal, baixar travar, tem o campo à vista. 962, avistado, vento 140 graus, 7 nós, tudo autorizado, pistão 0. Autorizado, posição 10, gol 962. Patango Zulu, Delta Uniforme, acione stand-by, normal, agente. Stand-by, normal, agente, o Zulu Delta Uniforme, mais uma vez. 790,06, caminho 20 do sinal 8, bom voo. 208. Una, em direção à cidade baixa, você já tenta o tráfego. Você mandou 138. Autorizado, direto já no Gol no 790. Obrigado, Gol no 790. Decolagem na 1-0, curva esquerda, subida Pucajamo, Caju, via Bezulu 1-7. 5-0, 2-4, responder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado 3-5-0, Bezulu 1-7, decolada 10, na primeira curva esquerda, Pucajamo, Aracaju. O próximo modelo 5-0-2-4, controle 1-2-0, decimal 8, gol 1-8-6-4. Correto, sem parar o posicionamento. 7, vai parar. Controle, outro lobeado da metal, vai dar a visão com o campo. Clube Alto Uniforme para ingresso no circuito Chame Torre na frequência 118.95. 118.95, Clube Alto Uniforme. Torre é o Papatango, Clube Alto Uniforme, transfere. Hotel Romeu Golfo, confirma o tempo estimado de voo. Confirme sua posição. Agora já na curta final da 1-7, o Zulu dá pra fora. Controle o gol 790. Prossiga. Tá passando o 1-7-0, possibilidade de coordenar Aracaju. Isso mesmo, na sequência 1-2-6-8-5, alterno 25-4-5, coordene com o mesmo. Isso mesmo, 5-2-5-5, obrigado, até a próxima. É bom voo. 8 nós. Gente, Lula Paulo, estou no lugar do telefone. São 3-2 no meia, sem restrições, desça até 4 mil pés. Ajuste 1-0 no 7. 1-0, 7, vai para 4 mil pés. 2 para 1. Nós estamos no meio, 2 para 3, no 7, fecha da 6 da EL, desça aí, direto para o Giro. Sané 62 no 3, contato radar, via saída da EL, submantenha 360. Autorizado inicialmente, Leda. Autorizado, Leda, 62 no 3, 360. E essa retaguarda, você tem condição de fazer o backtrack na presente? Faça o backtrack, cruze a pista e siga em frente até o pátio da Baetel. O pátio da Baetel fica na sua esquerda. É o terceiro hangar à sua esquerda, após o ataque feio do outro lado da pista. Afirma, autorizado, informe a autorização visual com o hangar da Baetel. Doro Azul 4463 na posição 3, puxa da acionamento. Posição 3, autorizado, reporte quanto para o ataque? Autorizado, reporte o ataque, Azul 4463. Afirma. A 32 do nome, informa um helicóptero a 500 pés próximo a Duna, um Romeu 44, não irá interferir na sua aproximação. Sané 6356, bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 10 no 7. Via Mari, 050, com 17, Sané 6356. Salvador, voo 1864, 05 para puxa, será o portão número 5, está autorizado o reporte táxi, será simultâneo com o tráfego no portão 3. Voo 1864. Gente, autorizado puxa, acionamento. Voo 1864. São 3144, bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Ajuste 1-0 no 7. Chegada Mari, 060, é o nível, 1-0 no 7. Poderia a possibilidade de voltar para o portão? Também se mantém o perfil número 3 na aproximação. É o perfil. Eu Tá Romeu, da Romeu Golf, ciente, mantendo o litoral sul, 500 pés em condições visuais na escuta do controle, ajuste 1-0 no 7. 3144, reduza para 2509, informo que vai subir um tráfego 1 hora, 11 milhas, com 330 de graus física, e a van 318, tráfego que o precede na aproximação. Reduzindo, 250, 3144. Na 6213, chame centro Recife, nas frequências 125.1, alterna 133.95. 251-3395, Xené 6213, obrigado, bom dia. Então 3144, reduza para 2309. 3144, 2309. Para o táxi 4463 azul, Aracaju 3 de 10 com 7 de 7 agora. Autorizado, ponto de espera 10, via Alfa. O ponto de espera chame torre em 118 95443. Gente, o ponto de espera da 10 via Alfa, lá chama torre na noite 95 azul 4463. Obrigado, tudo bom dia, bom trabalho. Bom dia. Boa tarde. 4076, via chegada a Mari, desça até o nível de voo no 50, ajuste no 097. Chegada a Mari, até o nível de voo no 50. 64. Tem a gente da azul. Lá no ponto espera 3295, boa noite, né, mano? Torre 4463, pronto, ponto espera, me dá. Torre 4463, não tem ponto de espera. Não tem ponto de espera, me dá outro prato, né? Não, 4463. É autorizado 2010, David das restrições, está autorizado o X-Ray Repórteri, com o X-Ray 6355. São 3144, terça até 4.000 pés, ajuste na 097. 4.000, na 097, pode ser direto 4.000? Ativo, sem restrições de altitude. Direto 4.000, sem restrições, está 3144. Então, azul 2771. Azul 2771, acione identificação. Contato radar a 53 milhas sudoeste de Salvador, VoIDAP para interceptar a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 050. Ajuste na 097. 050 com 1017, DAP para interceptar a Mari Azul 2771. Do 4076, informe que número 4 na aproximação reduza para 2509. 2771, desça para o nível de voo 050. Deixa eu descer da azul 2771. Autorizado a linha e manter. Ali manter 4463. Poxana 6254, autorização RJ. 6254 RJ. Aguarde cópia um instante, 6254. 54. 4076, como tráfego 2 horas a 15 milhas, rumo norte, passando 158 para o 050, Alfa Tango 72. Azul 2771, informa o tráfego 9 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando 177 para 150, Embraer 190. Decola 4473. Bom. Meia, bom dia, táxi em frente, Alfa, reporte. Confirmando, Alfa e Juliette, para o portão 03-32, Zona Meia. Alfa, Juliette, para o 03-32, Zona Meia, boa. Boa. Exato, é no Azul 2771, sem restrições, desça para 4 mil pés, permanece o ajuste. 4 mil com 1017, Azul 2771. Azul 4076, desça até o nível de voo 140. 4076 tem condições de reduzir para 2309. Reduza para 6409. 4463, azul, decolou os 24. Terminando 20, décima 8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Até a Leda BDF. Controle em 1208. E a torre em 1895, seu código 5037. 0 prestado, caneira preciso 44, decola da 10, por respeito, 1208, controle, 5037, por respeito. E a desça para nível de voo 130. 130, 4-0. Está autorizado para o pushback, acionamento, rapaz, táxi. Salvador, boa tarde, voo 2067. Voo 2067, boa tarde. Próximo da Oscar para Guarulhos. 32230, boa tarde, via chegada a MAN, desça até o nível de voo 060, ajuste na 097. Ação Passaredo 2230. Azul 4076, desça até o nível de voo 1110. 1104076. Controle, bom dia, Azul 4463, Tael Coral. Azul 4463, contato radar, via saída da El Coral, submantenha 200. Sobe, mantém 200, 4463. Autorizar direto o Duna, Azul 2771. Obrigado. 3144. 3144, desça para 2000 pés, permaneça o ajuste na 097. Autorizado final do procedimento em Elia Techway, da pistão 90, responsabilizado. 2000 pés, não sou mais estabilizado. 3144. 2. Autorizado Guarulhos 360, conforme o plano, é Perzulu 90. Decolando 90, curva direita da Euler da Montebank. O controle 1208, torre 295, aciona 5042. O voo 2067. Correto, informa para puxa o acionamento. Trate, mano. Azul 4076, desça até o nível de voo 080. 080, controle 1864. 1864, contato radar via saída PUCA, sub e mantenha 350. 350, saída PUCA 864. 079. Todos autorizados, questão no zero, chinelinha 356. 71 novamente. 2067, tu chamou novamente, confirme? Não, negativo. Obrigado. Olha, o hotel Homer Golf retorna mais pelo litoral. Tá, Romeu, hotel Romeu Golf, sim, reporte farol de Itapuã. Botará farol Itapuã, tá, Romeu Golf. Azul 4076, reduza para 2009. 2009, 4076. O complexo final do procedimento e ele é sexuais em torre 118-95. 895, obrigado, até a próxima. É bom pulso. Azul 2771, desça para 2000 pés, ajuste na 097. Autorizado final do procedimento e ele é sexuais, apitou no 0, reposta estabilizada. 2017-2000, reposta estabilizada, azul 2771. Azul 4076, desça até 3 mil pés, permanece o ajuste. 3.000, né? 2230, desça até 4 mil pés. 4.017? Acho. Para o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre em 118.95. Alfa, 0-18-9-2-2-4. Golf, já próxima, para Itapuã. Barra Romeu, até Romeu Golf, para ingresso no circuito, chame torre 118-95. Já matou, já está Romeu Golf. Decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, boa tarde. Pode ir mais. Gente, estou lá, estou no meu Golf, agora no farol de Itapuã, tem um R2 da pena final da pista principal. Tá visual com medo, vai aguardando o farol de Itapuã, está no meu Golf. Salvador, o China 6356, livrou Fox Trot, bom dia. 6356, bom dia, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 6356. Sim, reportará antes da Juliette, China 6356. Estabilizado no LS Azul 2771. Azul 2771, no controle de final do procedimento, chame torre, na frequência 118.95. 2.95, obrigado, bom trabalho. Azul 4076, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento e LS X-Ray, da pistão 1.0, reposto estabilizado. 1.4076, perdido. Azul 2771, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento 1.50 graus, 7 nós. Seguindo aguardando o pista livre, Azul 2771. Voo com operação para Cusco, conforme o briefing de defesa aérea, decola Delta 0 com curva à direita, saída da Euleda após DCT. A frequência do controle em 1208, a torre em 118.95, Cascavel 1-1. 1-1, conforme o briefing, decola Delta 2, curva à direita, saída da Euleda, transição Euleda após DCT. A frequência do controle 208, a torre 118.95. Informe pronto para o táxi Cascavel 1-1. 1-1, 4-4, são os 3-3, espere direito, chamando 2-1, adicional 9. Direita, 2-1, 9. Autorizado, 3-2-2-3-0, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado, desça para 2.000 pés. 2.000, reportará estabilizado, 2-2-3-0. Azul 4076, reduza para a velocidade de aproximação, próximo sul precede a 5.5 milhas, o Alfa Tango 72. Complete final do procedimento, chame torre, 118.95. 18.95. 70 ao sinalizador. Ativo via Juliette até o revolta no 4, chame 6356. Falo, voo 2067, está na posição 10, por direcionamento. 04, boa tarde, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1097. Azul 4076, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento no 40 graus, 8 nós. 76. Ingressa Juliette, portão 01, 31144. Juliette para o 01. Voo 2067 no portão 10, coordenando com a equipe de solo, vai passar a cauda um Alfa 300 da Uxané, assim que o mesmo parqueado, você pode iniciar o push e informar táxi 2067. Sim, já após a passagem da aeronave da Uxa, você livra o pushback, chama para o táxi 2067. Tinha no solo aos 3-5, semelhante ao 2-1 municipal 9, liberado. 2-1-9, obrigado, bom trabalho. 4076, pouso autorizado, pista no 0. 7-1, autorizado, pouso na 1-0. Flávio Augusto, está visual com a TR da Azul, na final da 1-0. Acho 3-4, Lima, 2-7-7-1, bom trabalho.